sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Saudade. Pop Saudade. Morrane Araújo. Morrane Araújo. Olha que o baile do maestro vai só começando. Aqui no barracão, meu irmão. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me... Os amigos Isaías, Wilk, os presentes aí do, dos primos da farra. Um abraço com carinho aqui do maestro. Obrigado pela presença aí. Quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Você nem lembra agora o que eu faço com o seu amor. Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Olha que vai virar mais um. Silênio Marinho Tigrão, é de longe. A galera de Mosqueiro tá na área, meu irmão. Mas eu não vou mentir. O trio Parada Dura. Doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque morro de medo de te perdoar. E eu? Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, sem mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal. Tá quebrando com carinha Sandra Jennifer. Que você nunca... Sandra Jennifer Cabeleireira e Rainha do Bronze, quiser, juntamente aí do seu grande amor, o parceiro Mário da Ceasa, tá na... Ela não vale um real, mas eu adoro. Banda 007. Nito Pirento, um abraço pra você, garoto. Seja bem-vindo aqui no Pop. Pop Saudade. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, como você é, não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você. Só que abraçar o Tonhão aí do Bazar da Ilha. Ele é o seu grande amor aqui, presente com a gente, segundo dia, segunda noite de festa, junto do ladinho aí do Pop Saudade, junto do baile do maestro aí, ó. Você pra sobreviver. Nada me importa. Eu já... Bora, Elane e Cristina, a mulher do Arari, tudo isso de Cachoeira do Arari, a mulher que não dorme, né? Eu amo você. Pop. Ah, queria estar contigo. Um dia eu Bora, Bruno Leão! E fazer os teus desejos, cobrir-te com meus beijos. Bem-vindos, família, ao baile do Maestro Neto Saudade. Não vale a pena amar do jeito que eu amei. Não vale a pena me entregar sem ser amado. Só pra recordar no pop! Tudo que eu quis foi ter você em mim. O meu coração foi seu abrigo. Mas eu te confesso que não fui feliz. Eu não fui amado como eu sempre quis. Se não for maestro, meu irmão, não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. O seu beijo doce me envenena. Não vale a pena, não vale a pena. Se não for pop, não vale a pena. Não, não, não, não, não. Chorei. O seu beijo doce me envenena. Uma atrás da outra. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Nada, nada. E diz que eu sou um estorvo. Parceiro Kleber Varejeiro tá na área. E aí, Kleber? Um abraço, garoto. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Pop, pop. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Uma atrás da outra no baile do maestro. Olha, meus olhos tristes. Fala, tio Paga, a Ruth, aí de Macapá. Vou levar o CD ao vivo do Pop Saudade direto pra Macapá, meu irmão. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Abraçar com muito carinho, meu parceiro Jaime, o pescador, tá na área. Cadê ele? Fala, Jaime. Ser. Um abraço pra você, Maninho. Essa é sua primeiríssima dama. Hoje nos recepcionaram muito bem, lá na sua humilde residência. Que almoço, que banquete foi esse, Maninho? Sem você não existo. Olha, o Super Choque tá na área. Sonhador, sem carinho e sem amor. Viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Nosso amigo DJ Taboquinha, ele juntamente aí na Cris, hoje curtindo Pop Saudade, aqui no Barracão, aqui em Sori, aqui no Marajó. Para tratar da minha mulher. Ô mulher pra me enganar. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava. Pisa do uísque tá na área. Delano Oliveira. Desgado aí da Duke Golden. As meninas do Barreiro também estão no circuito. Um abraço do maestro. Ela gastava lá no cabaré. E eu trabalhava e ela gastava, meu irmão. Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Oh. Wiken e Isaías, os primos da farra 3D. Estão no circuito com a gente desde ontem. Um abraço, meus primos da farra. Sejam bem-vindos. Tapete vermelho pra vocês aqui no Pop. Minha flor. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, eu te amo, meu amor. Faz tempo que eu não vejo mais você. Olha, tá chegando o Barão Vermelho aqui do Marajó. Mecânica top. Um abraço com carinho. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. E por besteiras. A gente brigou. Mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Pop, pop, dá-lhe pop. Perguntei a viserante se o meu amor não vai mais voltar aos braços meus. E num murmúrio soluçante a brisa repetia a história de... Bora pra habilitar mais pólvora, minha irmã. Vou seguindo. Comandou, o maestro vai chegando junto e já já o nosso comandante maior, DJ Paulinho Boyer. E a gente vai virando. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima caiu. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. E aí? Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? Assis Produções. É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Tá gravando? Bora, Cis! Dá carinho pra ela, Cis, lá! Ai, Assis Produções! Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Seus olhos. Os seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que eu sei. DJ Neto Saudade. E ela tem a oferecer. Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. E você, meu amor? Você é meu mundo. E tudo que eu quero. Quem é? É. Thank you. todo junto pra curtir, recordar e dançar ao som do pop. Uma, vira maestro. Um, dois, três. Toma, vai. Pop Saudade 3D. Vou fazer de tudo até você. Fala, meu parceiro Nito Pirento. Um abraço, Negão. Fala, Silvê. Fala, Lene. Lene Pressão. Toda essa galera hoje aqui reunidas com a gente. Obrigado, hein? Empresária Fabíola está, tá na área. A nossa empresária do pop. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E nem que o mundo diga não. Isso quem manda é o coração. E nada vai nos separar. Seu amigo Bironga, o Bigu, equipe de Macapá Fronteira. O Iapoque, um abraço, hein? Me declara só pra você. Todos vão me escutar. Quero ter seu olhar. Falta me falar a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim. Esse abraçado aqui, o parceiro Léo, o homem do Guamá tá na área. Bora, Léozinho! Que só falta me falar a vontade. Essa amiga Socorro da Pedreira, o Nazareno, Andréia, a Lana, a Leozira, a família do Sufi aqui do Marajó. Um abraço, sejam bem-vindos aqui no Pop. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passam. Seu amigo Nazareno da Leão, Urbana. Que vão te perder. FM, né, meu irmão? Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver. Galera da Rádio Urbana FM, que estão aqui com a gente, um abraço. Você, penso que vou te perder. E você? Você me deu o desprezo. Posso merecer. O dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo. Posso merecer. Voltará para você.

Zizi chegou no Ciro de Sori, bem acompanhada. Chegou junto pra curtir o Pop Saudade aqui no Barracão. É, tá desde ontem, dando só presa nos homens, meu irmão. Bora que eu vou contar a história dela, meu irmão. C'est moi faire chanter doudou, c'est moi faire prier, c'est moi faire aider doudou, moi faire des papiers. Ela bebeu toda a cerveja do caboclo ontem. Aí chegou na hora do vamos ver. Ela não quer trepar, né, meu? Zizi não quer trepar. De Sori tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é que vai acordar meio-dia? Quem vai acompanhar a procissão amanhã? Joga a mãozinha pra cima. Chama a atenção desse público maravilhoso e avisar que o nosso patrão Neneco tá aqui hoje. E vem proporcionar alegria pra família também. Ele já aproveitando a oportunidade que tá tocando a lambada. Ele quer três casais aqui na frente do Pop Saudade pra ganhar três baldes, meu irmão. São três baldes. Se aparecer só um, vai ganhar, meu irmão. Quem tem coragem, quem sabe fazer gagueado, chega junto aqui na frente porque vai começar o bagulho. Olha, chegou um. Chegou o segundo, só mais um. Quero só mais um, vai. Chegou o terceiro. Fechou, tá valendo, vai. Bora, Toninho, arrebenta, Toninho. Pega a Fabíola, a juíza. Tá valendo os três casais aí. Chegou mais um? Olha que tá valendo. Mário, vai pra cima, negão. Bora, Suvi, vem te embora pra cá, Suvi. Tá valendo, vem. No. valendo três baldes, meu irmão. Três baldes é três baldes. Quatro casais e agora só tem dois. Estão disputando os dois aí, ó. Eita, Su. Eu acho que depois dessa já dá pra escolher já. Play and play. This is time for all of we to groove to the party. So turn up the bass so we could wind up our waist. Turn up the bass so we could mash down the bass. E aí? Baila con ritmo de senati. Pop na lambada. Baila con ritmo de senati. O maestro da lambada, vai! Nosso amigo Idegardo tá na área. Alô, Idegardo. E o Nandinho aí do hotel Araúna. Um abraço, com carinho aqui do Bibico e do Maestro. Outra vez, llegó el negro de la joya, fulano de esta gozadera total.